Estou na linha neste momento com o médico veterinário Vanderlei de Moraes, ele que atua na usina de Itaipu, no Refúgio Biológico Bela Vista, está conosco aqui pelo telefone. Bom dia, Vanderlei. Bom dia, Guilherme. Satisfação. Prazer em falar com a manhã, é isso aí. Satisfação em conversar com você nessa manhã, inclusive para trazer uma notícia muito bacana aqui, porque muita gente já conhece o seu trabalho no Refúgio Biológico. No começo deste mês, né, no último dia 13, você foi nomeado para compor uma comissão nacional no Conselho de Medicina Veterinária? Exatamente, é a Comissão Nacional de Meio Ambiente, né? Ela dá suporte ao Conselho de Veterinária nas questões ambientais e também divulga, né, essa parte junto à profissão de médicos veterinários e zootecnistas. E essa comissão, ela é composta por 7 profissionais escolhidos no Brasil inteiro, enfim, uma grande responsabilidade em atuar como membro dessa comissão? É, com certeza, né? Nós vamos poder contribuir aí com a ação dessa comissão, mas também temos muito a aprender, né? É um processo novo você poder estar participando, ainda mais com colegas aí do Brasil todo, representando diversos tipos de atuações ambientais, né? Então é uma responsabilidade realmente muito grande. E até falando um pouquinho, né, dessa profissão de medicina veterinária, né, algo aí que, inclusive, existe um grande apelo, né, e uma necessidade também no mercado de profissionais. Hoje em dia, o trabalho do médico veterinário, ele está enfrentando novos desafios, até com o surgimento e o aumento, né, da demanda por parte de, por exemplo, cuidados de animais domésticos aqui no país? Eu acho que é um conjunto bem grande de situações, né, que o médico veterinário atua, porque ele vai desde a questão de animais domésticos, né, que pode ser na linha de produção de alimento ou na linha de companhia, né, que são o pessoal chama de pets, né, que é cão, gato e alguns outros animais, como vai também na questão da saúde pública. E essa é uma parte fundamental, porque envolve a saúde única, que é a preocupação com a saúde tanto da população humana como da saúde animal em todo o planeta. Então, é uma questão assim bem abrangente, né, o que o médico veterinário faz. E eu queria até que você contasse um pouquinho do trabalho que você desenvolve aí no Refúgio Biológico. Por exemplo, o refúgio, ele é referência em reprodução de várias espécies de animais. Arpias, por exemplo. Como é que é esse trabalho feito aí para a reprodução dessas aves aqui na fronteira? Então, nós temos uma equipe, né, que envolve veterinários, biólogos, técnicos, né, e tratadores dedicados à manutenção de populações de segurança de espécies ameaçadas. A Itaipu trabalha praticamente exclusivamente com os animais da região oeste, os animais silvestres da região oeste do Paraná. E dentro dessa proposta, identificou-se algumas espécies que ou estão extintas ou quase em extinção, a arpia é uma delas. Então, pegando a área de ocorrência Mata Atlântica, né, que ela pode ocorrer tanto na Amazônia como na Mata Atlântica, são dois biomas principais de ocorrência. A Amazônia, ela ainda tem uma certa população, tá sofrendo problemas, mas tem uma certa população. A Mata Atlântica está bastante ameaçada. E essa parte da Mata Atlântica, nós estamos aqui na Mata Atlântica do interior, ela praticamente já não ocorre mais aqui na região. Então, a Itaipu, ela se dedicou a desenvolver a reprodução em cativeiro, para iniciar essa população de segurança em cativeiro, e numa próxima etapa, iniciar pesquisas de como essa população de cativeiro pode retornar à natureza. Aí vai depender de áreas protegidas, vai depender de florestas com uma certa capacidade de suporte para alimentação, mas são estudos que vão ser feitos posteriormente. No momento, estamos fazendo a população de segurança. E olha, também vou pedir aqui informações sobre a questão da reprodução das onças, porque até eu e a Renata Tomasi, né, que nós Sim. trabalhamos aqui na RCI, tivemos a felicidade de estarmos aí entre os 5 finalistas naquele concurso para batizar a nova oncinha aí do Refúgio Biológico. Como é que é feito esse trabalho também de reprodução em cativeiro dessa espécie? Então, a onça ela também está bastante ameaçada na região da Mata Atlântica. Nós temos pouquíssimos exemplares em cativeiro dessa região, hoje praticamente nenhum reproduzindo. Os animais que nós conseguimos, que seriam os mais próximos, eles estão aí na grande bacia do Rio Paraná e foram encontrados por perder a mãe ou a mãe ter sido abatida, eles foram encontrados na grande bacia do Paraná, mas entre São Paulo e Mato Grosso do Sul e Goiás e Mato Grosso. Então, assim, hoje nós temos uma dificuldade muito grande em montar também uma população de segurança em cativeiro. porque não existem exemplares suficientes. Então, assim, o que a gente está observando na realidade é que a pressão sobre a natureza, sobre os animais, está sendo cada vez maior. Existe uma estimativa aí mundial de que se reduziu o número de indivíduos gerais de animais em torno de 40% até 50% geral, em todo o mundo. E fora isso, você ainda tem uma população humana que nos últimos 60 anos mais que dobrou de tamanho. Então, nós estamos realmente vivendo um momento que a gente precisa refletir qual vai ser os nossos próximos passos para a conservação da natureza e para a nossa sobrevivência. Pois é, e fica realmente sempre o convite, né, para que você, morador aqui da região, visite ali o Refúgio Biológico Bela Vista, que é o local onde o Vanderlei, onde toda a equipe ali trabalha, né, e faz o trabalho de conservação aqui na nossa região. Enfim, é uma unidade realmente bastante importante para adquirir justamente essa conscientização quanto a este assunto. Vanderlei, vou perguntar também sobre o seu trabalho de doutorado agora, né? Sim. Doutor em oftalmologia veterinária. Como que é essa Exatamente. Especialidade? Sempre assim, quando você vai se especializando, você acaba entrando aprofundando alguns estudos, né? Então, no doutorado você geralmente aprofunda mais algum estudo, e no caso foi escolhido aí a questão da oftalmologia veterinária. Mas ele também, essa oftalmologia veterinária tem um viés junto à conservação da arpia, por exemplo. Eu fiz o trabalho de oftalmologia veterinária com parâmetros de exames normais em olho de arpia. E por que isso? Porque nós queremos acrescentar esses exames na hora de pensar em soltar um animal. Tanto um animal que foi criado em cativeiro, quanto um animal que foi trazido à natureza por algum problema, reabilitado e pode voltar à natureza. Porque para essa ave, a visão é muito importante e faz parte da ecologia dela e da manutenção da sua vida, principalmente com relação à caça. Ela tem que chegar muito bem. Então a gente fez esse aprofundamento, mas ao mesmo tempo fazendo um link com a conservação da espécie que a gente mais trabalha hoje aqui no refúgio, que é a arpia. E nós ficamos felizes realmente de saber, né, a respeito da existência desses trabalhos, enfim, de que a ciência pode ser aplicada, né, vem sendo aplicada aqui na nossa região. Conversei por telefone com o Dr. Vanderlei de Moraes, ele que é médico veterinário no Refúgio Biológico Bela Vista, foi indicado aí, já tomou posse, né, como membro da Comissão Nacional de Meio Ambiente do Conselho Federal de Medicina Veterinária. Vanderlei, parabéns por esse trabalho e muito obrigado pela participação aqui na RCI. Eu agradeço muito e um bom trabalho para vocês.